atropelo esses vermes. Todos no pidar é box, e no rosto, olhos tortos se atrapalharam. Eu piso em cima de vocês, demanda em coming fresh. Som ruim vai para o trash, e é só punch tracks. A linha formação, invicto um campeão. A perseguição nunca acaba, virgulino lampião. Vocês falam evolução, chamo de missão. Chego no topo aos 25, descanso na mansão. O rap é foda demais, eu casei com a música. 22 anos juntos, nunca tive dúvida. O dinheiro entra na conta, levada a certeira. A cédula vem mais rápido que a água da cantareira. Jovem milionário, Lamborghini Dream. Real boss, forma Big Dick, The Beach Screen. Isso é o faroeste, Antilão Video Win. Tipo que nem maior, nem melhor, money team. Dinheiro rápido, money plus. Hoje bilionário, acende o blunt, me passa o beat, Dutch trap crunk. Nasci para dominar, pacto de sangue. Dinheiro rápido, money plus. Hoje milionário, acende o blunt, me passa o beat, Dutch trap crunk. Nasci para dominar, pacto de sangue. Dinheiro real, vivo não imaginário. Trabalho pesado, guardo no armário. O banco pergunta, vê que não é salário. Chefe, não funcionário, soldado milionário. Eu voltei nervoso, na tropa de ataque. Na cabeça starter, e uma gostosa na Ferrari. 2015 BMF, segunda parte. Sente o grave, segura falador de araque. Enquanto você dorme, ouve que faz grana. Mais shows, mais CDs, igual a mais fama. O império surge da ruína e levanta. Pura correria, Ave Maria, a subida cansa. Mas quando você chega, o mundo todo vê. Para de sofrer, e agora no topo viver. Em paz, tipo Gran Hustla, MMG. Eu faço isso bem, vou tentar distorcer. Dinheiro rápido, money bucks. Hoje bilionário, acende o blunt, me passa o beat, Dutch trap crunk. Nasci para dominar, pacto de sangue. Dinheiro rápido, money plus. Hoje milionário, acende um blunt, me passa o beat, Dutch trap crunk. Nasci para dominar, pacto de sangue. Cuspa suas merdas, engula sua indireta. Fecha a boca pra falar, puta indiscreta. Conseguimos impossível direto na tela da sua televisão. É só metas concretas. Faço história e morro na arena, gladiador. Só importa a glória, uma certeza, um amor puro. Estilo robusto em um tom absurdo. Sou caçador noturno, mano, com um dom puro. Não dou a mínima e brilho, dinheiro até o teto. Concentrado, faço obras com fé no arquiteto do universo. Rap ignorante in the street, tipo G.I. Young Jeezy em Miami Beach. Quando lanço causa, Paquito Fukushima. Esse é o manifesto de um soldado terrorista. Ao contrário desses manos, sou um idealista. Sou tão mal, minha letra faz pro Hiroshima. Dinheiro rápido, money plus. Hoje bilionário, acende o blunt, me passa o beat, Dutch trap crunk. Nasci para dominar, pacto de sangue. Dinheiro rápido, money plus. Hoje milionário, acende um blunt, me passa o beat, Dutch trap crunk. Nasci para dominar, pacto de sangue.